Nada melhor que um. Meu amigo Mauro GDS. É gostinho, chama o Mauro. Aí na frente, só de boa. Pra beber é a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. Não somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente o som da galera. Príncipe Negro. E cada noite que ela dorme com ele. Olha a equipe Fabelinha! Dorme profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama. Nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar paixão. Um, dois, três! Pra beber é a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. Estou amargurado e apaixonado demais. Príncipe Negro. Não chega de sofrer. Ah, ladrão! Chega de chorar. Já não tenho lá. E a nossa professora Nidalva com a gente. Você me deixou aqui no retrô. Faltou ontem, né? Nossa dos diabos. Ainda zomba de. Olha, Carlos! Olha a chapinha. Você é lixo, não prestou. Você me chamava de benzinho, mas eu acreditava porque gostava de você. Lembro que ouvi do meu pai. Ego do som. Filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Diga na letra. Tudo que sobe da vida no chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Meu parceiro Marivaldo e a Bia aqui com a gente. Mas em tudo que eu não dorme ouvi, não vai dormir, não, Marivaldo. Acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Aê! E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos se sente como eu me senti. O dono de tudo no mundo até quando se machucar. E então nas palavras que eu disse, parar pra pensar. Meu parceiro negro do TJ aqui com a gente. Ele conheceu o Gil Príncipe, Edilson. A ele, a Lorena, toda a galera da TJ. Que mentirinha vou fazendo de conta que estás junto a mim. Que mentirinha o destino me aponta, serás para mim. Essas mentirinhas são como as pontinhas de um rosário lindo, no qual vou rezando e por ti esperando, só por ti esperando. De mentirinha eu me apego à ilusão pra sorrir e cantar. De mentirinha eu escondo a emoção pra viver sem chorar. Bora, meu parceiro Maxi! E a Kelly, nossos patrocinadores do Retro Folia, gente. Domingo, dia 16, lá no Jurunas, hein? Concentração na Praça Amazonas, com fruto sensual elétrico. Trio elétrico Tonhão, é o grandão, é o porrudão. E todos os DJs do Príncipe, hein? É uma onda. Você que não comprou seu abadá ainda, você pode comprar aqui atrás com o grão, hein? Não se queixa, estão esgotando. Que de mentirinha não se queixa. Que de mentirinha não se queixa. Retrô no Casota! Príncipe Negro Retrô. Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Olhei pra ela e sorri, ela me olhou e sorriu, e disse que também ia torcer pro Brasil. Brasil! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado. Agradecer o carinho da nossa amiga Denise. Chegou agora lá de Santa Catarina, tá aqui com a gente. Obrigado, Denise, ela e os amigos. Apaixonado. Saudade! E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. Sábado tem Ponte Show! É a cervejada do bloco Retrofolia, gente. Sábado lá no Punch Show. Cerveja um real do começo ao fim da festa. Não chora, não. Príncipe Negro Retro. Eu sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor. Não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Vai, naquela noite, quem sabe canta, quem tá solteiro, quem é sincero, quero ouvir! Foi tão ruim quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz amor. Vai, Luana! Não vai mais terminar. Foi tão ruim